Panorama Agrícola para 4 de abril de 2014, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola de 4 de abril de 2014, sexta-feira de Lua Nova. Na mesa de som, nos trabalhos técnicos do programa de hoje, estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier, e o ditado é: muito se engana quem julga. Confira no Panorama Agrícola desta sexta-feira uma dica para entrevista de emprego. Exposição Agropecuária em Fraiburgo. Saber, sabor e saúde no Extremo Oeste. Sexta de boletim do SC Rural, recuperação de estradas vicinais. E no Alimento e Companhia, caqui, abacate, maçã, gala e uva. Ligue e participe do Panorama Agrícola 4836655359 ou envie e-mail com sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Confira também o Panorama Agrícola na internet, no portal Dia de Campo, no site da EPAGRE e no site do Governo do Estado. Domingo, você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Dica do dia. Quando você for procurar um emprego, informe-se antes o máximo que puder sobre o empregador, a empresa, o tipo de trabalho, o que o segmento econômico produz, qual é o mercado, produtos e serviços. Tudo isso vai ajudá-lo no momento da entrevista para o emprego. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim de hoje, informamos para você, nosso ouvinte, que foram assinados convênios entre o governo do estado e os municípios de São Bonifácio, Seara, Urubici e Salete para a recuperação de estradas rurais, uma das metas do programa de estado Santa Catarina Rural. Vão ser aplicados R$ 3,7 milhões na recuperação de 71 quilômetros de estradas nesses quatro municípios. Como falamos, são recursos do SC Rural, dentro de projetos estruturantes. As estradas vicinais possuem extrema importância econômica, social e ambiental para essas comunidades. São responsáveis pelo escoamento da produção agrícola e pela entrada de insumos nas propriedades. Além disso, o estado de conservação das estradas influi diretamente no custo do transporte e na qualidade do produto transportado. Em Salete, serão recuperados 14,7 quilômetros da estrada nas comunidades de Rio Luiz, Platina e Santa Margarida, e a recuperação de 3 quilômetros e 100 metros da estrada que inicia na comunidade de Platina até o entroncamento com a SC 114, próximo da comunidade de Barra Grande. Em Seara, a recuperação das estradas será num total de 20 quilômetros. Em São Bonifácio, serão recuperados estradas num total de 16,2 quilômetros. Em Urubici, a recuperação de 12,4 quilômetros da estrada municipal São Francisco e a recuperação de 3,9 quilômetros da estrada na região da Escola Boa Ventura de Souza. É o Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Em abril, frutas como o caqui, o abacate, a maçã gala e a uva estão em período de safra, com tendência de preços baixos e de melhor qualidade no fruto. O caqui, por exemplo, é excelente fonte de vitaminas E e C, que auxiliam na defesa e manutenção do organismo. Também são ricos em sais minerais como ferro, fósforo e cálcio. O caqui é ainda rico também em outro componente fundamental para a saúde, o beta-caroteno, que atua como antioxidante e combate a formação de radicais livres. O caqui contribui para o bom funcionamento do intestino por conter fibras e também é um calmante por causa da alta concentração de açúcar e frutose. Por essa razão, não deve ser consumido exageradamente. O abacate, que também é fruta da época, reduz a taxa de colesterol e pressão sanguínea. Possui também ação anti-inflamatória e auxilia na desintoxicação do fígado. O abacate evita também a fadiga mental e ajuda na formação de ossos e dentes. Como fornece muita energia, deve também ser consumido moderadamente. Com relação à maçã, que é uma fruta da época, em especial a maçã gala, lembramos para você que a Fuji e a gala estão no topo do ranking de maçãs mais consumidas aqui no Brasil. Mas, como curiosidade, existem só nos Estados Unidos mais de 2.500 tipos de maçãs cultivadas. A maçã gala aqui no Brasil, ela tem a capacidade de reduzir o colesterol. Graças a essa substância, da família dos flavonoides, a gala impede com muita eficácia a absorção do colesterol no intestino. Além disso, uma maçã gala fornece a metade de toda a vitamina C que você precisa ao longo do dia. No caso da uva, uvas estrangeiras e uvas niágaras estão na mesa do consumidor catarinense agora no mês de abril. Quais os benefícios da uva para o nosso organismo? Bem, a uva é fonte de carboidratos, energia para o corpo, vitamina C, sais minerais como ferro, cálcio e potássio. A uva, principalmente as escuras, tem ação antioxidante e anticancerígena. A casca da uva possui uma substância cardioprotetora chamada resveratrol, que ajuda no controle do colesterol, na diminuição da formação de coágulos e na prevenção da trombose. Vinho e suco de uva são considerados alimentos funcionais. Você ouviu aqui no quadro Alimento e Companhia informações sobre frutas da época, frutas de abril, como o caqui, o abacate, a maçã gala e a uva. É hora das notícias. Começou ontem e vai até domingo a Expofrai em Fraiburgo. A feira multissetorial acontece no Parque da Maçã com exposição agropecuária, de indústria e comércio, leilão de animais, palestras e shows. A entrada é gratuita. Durante a feira serão realizados leilões e exposição de gado. Amanhã, sábado, o destaque da programação é a capacitação técnica com o 8º Seminário de Bovinocultura de Leite em Fraiburgo. Hoje, sexta-feira, a programação da Expofrai em Fraiburgo contempla o julgamento de raças Hereford, Jersey holandesa, Charolês, Red Angus e Crioula Lagiana, além do início do torneio leiteiro das raças Jersey e holandesa. E estamos anunciando para você na semana que vem, de 7 a 11 de abril, o evento Saber, Sabor e Saúde, em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, que será realizado pela Prefeitura de Guaraciaba, no extremo oeste do estado, com o apoio da EPAGRE. A EPAGRE realiza, na segunda-feira, dia 7, uma oficina de produção de alimentos saudáveis. Essa oficina será repetida na terça-feira. E na quinta-feira, dia 10 de abril, a EPAGRE de Guaraciaba realiza uma oficina de plantas medicinais. Este evento Saber, Sabor e Saúde conta ainda com palestras sobre alimentação saudável nas escolas de Guaraciaba na semana que vem. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. O campo é tua morada, onde sabes trabalhar. Conheces teus afazeres, és o senhor do lugar. Quem no campo permanece, tem água boa vontade. amigos, coisas raras na cidade. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.